indiferenças, não pensa, se desce sobe enfrenta, labuta desgastante, pagando pela crença, inevitável fardo, confronto inestimável, a cor que cobre a pele contra o peso do passado, se Zé Golfinho é mato, não vou ficar parado, rap é compromisso, só firmar com os aliados, ré, pra ver se segue na fé, se adiantou, já deu pé, cresce logo, de firma pros loucos verdes, qual é, que se papa, somar, tamo aí pra virar, represento o lado oeste, as ruas de barro de lá, chegar aqui pra asfaltar, mendiga volta, sei lá, mas os moleque da função nem tão aqui pra contar, e alguém tentou ajudar, é triste só de pensar, não perco a fé, oxalá, mas quem conhece sabe Deus, há de te iluminar, e num dia após o outro, postura de aprendiz, só quem conhece a cena não fica de diz que me diz, então abaixa o nariz, sente o som de raiz, o gueto impera no sangue, fidalgo edou, vamo aí, revolução é assim, deixa o boicote pra mim, aliado ao poder negro do início ao fim, de Black Soul Easy, malandro está, deixa vir, quanta saudade de um negro que passou por aqui, fez da quebrada um bom lugar e não deixou pela metade, favela do canão, tem que ter muita humildade, ser só simplicidade. Moleque graduado, netica da malandragem. Na pá fazendo frevo, notícias populares. A cultura vem pra esmagar, rei que é o castelo e pá. Tira as crianças da rua pra no futuro brotar. A consciência vital que fortalece a jornada. Periferia assim, vagabundo não dá nada. Cabuloso, a vida é sempre um baque profundo. Bem nervoso, parar e pensar pra respirar fundo. Eu tô no osso, maldito sentimento confuso. Tenebroso, expressa a vida rodo nas ruas. Cabuloso, a vida é sempre um baque profundo. Bem nervoso, parar e pensar pra respirar fundo. Eu tô no osso, maldito sentimento confuso. Tenebroso, expressa a vida a rodo. Nas ruas sente nas ruas sempre assim, quem tem mais dá cá pra mim. Cabrito cresce o olho, quero ver tu sucumbir. Sai, é triste ver os irmãos dando pra trás. Desanda na quebrada, ai mais um maluco jaz. Não quero perder minha fé, vendo os pivete a pé. Nas ruas de barra, entre os barracas, aprendendo a matar gambé. Vai testar fé de vagabundo, ladrão. Deixa ver, só na neurose do sistema, meu irmão. Tô pra crer que o mundo gira e move o pensamento também. A vida é dura, mas sei que posso ir bem mais além. Sem moscar, vacilar, o segredo é se adiantar. Não parar, respirar, retoma força pra andar. Meditar, se encontrar, favela meu bom lugar. Sempre agilizando os lados, quer pros corre vingar. Não tem atraso, teu brecho vacilou aqui, vai ser cobrado. Agindo pelo certo, somam vários aliados. A firma é muito densa, os miúdos sai vazado. Pra sobreviver aqui, tem que ser mágico. Sustenta encargo, sem fracasso, linha de frente. Mais um braço pros comete, aqui é mal. O sistema engole os fracos, mantendo a resistência, guerreiro de fé. Seguindo na besta, seguro o fardo, mandando a sentença. Converte o passado, acredito na crença. Pra firmo, só compromisso, herdeiro do rap. Não ficou misso, evoluindo, desvendando os caminhos. Cada degrau é um arrepio. Ao lado dos amigos que amo, sem distinção, eu também sou família. Seguindo só pelo certo, o objetivo é poder pra perifa. Seu sistema ficou abalado, de tão defasado, não pôde deter. Vagabundo com mic na mão, munido de rima é pior que HE. Cabuloso, a vida é sempre um baque profundo. Bem nervoso, parar e pensar pra respirar fundo. Eu tô no osso, maldito sentimento confuso. Tenebroso, expressa a vida a rodo nas ruas. Cabuloso, a vida é sempre um baque profundo. Bem nervoso, parar e pensar pra respirar fundo. Eu tô no osso, maldito sentimento confuso. Tenebroso, expressa a vida a rodo nas ruas. Sente o gosto.